meu velho coração, que andava triste. De repente eu já não sofro mais com as coisas do passado. Estou amando de mim. Esperança no meu velho coração. Eu estou mais viva. De repente eu não acordo mais sem vontade de viver a vida. Estou amando de casa novo. Amando de novo eu estou. Gente nova no meu velho coração, que andava triste. De repente eu já não sofro mais com as coisas do passado. Estou amando amando. Outra vez.